Será que a ira um dia vai ter fim? E vai haver perdão pra tudo que eu fiz? Destruir minha vida, matei minha família, enganado pelos deuses tantas e tantas vezes. Cada um desses malditos vai pagar. Isso é pela minha família, pela minha mulher e filha. Eu juro que o livro vai cair. Eu vou me vingar. Traíram, tiraram minha esperança e é por isso que já basta. Malditos vão se arrepender de provocar a fúria do fantasma de Esparta. Lares, você criou um monstro, o melhor guerreiro cego pela ira. E com a caixa de Pandora aquele dia, o monstro que você criou tirou a sua vida. Avise para os deuses que eu sou o novo deus da guerra. Sim. O filho bastardo que Zeus renegou na terra. No Monte Olimpo não vai receber Deus sob pedra. Hoje é o dia em que a era dos deuses se encerra. Todo olimpiano no caminho é destruído. O céu odeia os mares, eu vou acabar com tudo. Isso o nosso mundo fica no meu caminho. Eu vou destruir o mundo. Se abre as portas do apocalipse, o céu negro como um dia de eclipse. Onde a luz da esperança não existe. Me perdoe, Lisandra e Calil. O galo errou que esse homem cometeu. É que ele passou pelo inferno e sobreviveu. Nunca vou morrer. Ruína dos deuses, fantasma de Esparta. Kratos, o homem que afogou o mundo na sua raiva. Então é melhor não mexer do que é meu. Eu não tô brincando, cê não percebeu. Nunca vou morrer, é porque eu sou um deus. Será que a ira um dia vai ter fim? E vai haver perdão pra tudo que eu fiz. Uma nova vida, uma nova família. Abandonei minha terra, abandonei minha guerra. Eu fui para um novo mundo, encontrei outro caminho. Numa nova era, adormeci a fera. A minha esposa faleceu, agora é só eu e meu filho. Garoto, você ainda é muito novo. Se pensa que você sabe de tudo, será um tolo várias vezes. Eu queria te poupar, mas quer saber a verdade? Nós não somos humanos, meu filho, nós somos deuses. Adeus, eu sou daqui, eu vim de uma terra distante. Eu tentei enterrar no lugar que eu vivi antes. Eu não sei se eu mereço uma segunda chance. Meu filho, a história do seu pai tá manchada em sangue. Só não deixe a arrogância dominar seu coração. O poder que nós temos traz algo de perdição. Não sermos o que somos, só nos resta a solidão. Ser o Deus não é uma bênção, é a nossa maldição. Será que a minha esperança morreu? Sou culpado pelo que aconteceu. A verdade é que o monstro sou eu. Me perdoe, ferre e atreu. O galo é o que esse homem cometeu. É que ele passou pelo inferno e sobreviveu. Nunca vou morrer, é porque eu sou um deus. Eu sou.